Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje, o nosso festival será o de 1996. Ora, o motivo de perceber até nem é muito difícil, mas ainda assim vou deixá-lo para o final do nosso programa. Como é habitual, vou trazer-lhe mais duas músicas, aliás, vou trazer duas músicas para abrir a edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Vou também trazer-lhe depois mais duas, ou melhor, mais três, mas na terceira sequência de dois temas, revelarei qual o motivo que nos transportou até há 15 anos atrás. Agora, os mais atentos já farão uma ideia de a que é que eu me refiro. Vamos, todavia, começar por uma música que fez muito sucesso após o festival Eurovisão da Canção. Just a Little Bit. A música é de Gina G e foi uma das mais bem-sucedidas músicas de Eurodance da altura. Não venceu, mas ficou em segundo lugar. A música é a primeira que vamos ouvir nesta tarde de sábado, dia 3 de setembro de 2011. Vamos depois ficar com Gzisnak, Vsevoy, Gzeg, a música, ou melhor, Grzeg, assim é que está correto. Gzisnak, Vsevoy, Grzeg. A música representou a Polónia. A primeira representou o Reino Unido e a segunda a Polónia. A voz de Kasia Kowalska. Um nome muito influente na música polaca. Kasia Kowalska. Estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Mais uma em mais um dos mais importantes festivais de todos os tempos, desde 1956, o ano em que se começou a realizar este festival promovido pela European Broadcasting Union. Vamos ouvir então Just a Little Bit, de Gina G, que representou o Reino Unido no ano de 1996, na Irlanda, e também a música de Kasia Kowalska e Gzisak Svoj Krzek, que representou a Polónia nesse mesmo ano, também na República da Irlanda. Just a little bit more. Just a little bit. You know what? Tym życiem rządzi lęk w każdą noc. Kiedy pytam, znów ukrywasz twarz. Czy naprawdę tak muszę żyć? Zabierz tam, gdzie nikt nie znajdzie mnie. Potem ja przyrzeknę kochać cię w każdą noc. Kiedy pragnę, znów zakrywasz twarz. Czy naprawdę tak miało być? Jeśli tak, zanim skażesz mnie, chcę znać swój. Vamos agora escutar, nestas histórias da Eurovisão, as representações da Suécia e da Bélgica, ou melhor, da Bélgica e da Suécia, para ser mais correto, em termos de ordem. Primeiro, Lisa Delbu, cantando um tema em flamengo, Lifta is in Katterfeld. O flamengo é uma língua muito próxima do alemão. Vamos também ficar com uma outra música, esta representação da Suécia, Den Wilde. Uma música lindíssima e que na altura também ficou bem posicionada. Os motivos que nos levam a este festival estão quase a chegar. Aliás, neste caso até serão dois os motivos que nos fazem reportar ao ano de 1996 na Eurovisão. Para já, as representações da Bélgica e da Suécia. Wat je deed, maar mijn huid verlangde naar die wilde handen. Ik was gewoon van streek, ook al zag ik jou bij anderen staan. Ook al ging je met een ander haal, ik wou en zou je krijgen, je aan mijn degen rijgen. Al speelde ik met vuur. Liefde is een kaartspel. Gezelligheid. Wou je mij verslinden zonder je te binden? Mij raak je nooit meer kwijt. Ook al ga je graag je eigen gang, jou verlaten maakt me niet meer bang. Ik wil en zal je krijgen, je aan mijn degen rijgen. Al speel ik nog met vuur. Passou-me por lapso e desde já lhe apresento as minhas sinceras desculpas de dizer que a música Dan Vila, que representou a Suécia no ano de 1996 no Festival Eurovisão da Canção, era interpretada pelos One More Time. Eis agora a altura de revelarmos os motivos que nos transportaram a este festival. São dois, ou duas neste caso, Emma Arkin e Lúcia Muniz. Emma Arkin com The Voice foi a vencedora do festival Eurovisão da Canção daquele ano. Já Lúcia Muniz, com O Meu Coração Não Tem Cores, conseguiu a melhor classificação de sempre, desde e até então, para Portugal. Quanto à música da Voice, da República da Irlanda, Ela foi mágica por um motivo muito simples, importante por um motivo muito simples. Era a terceira vez consecutiva que a República da Irlanda vencera o festival. O primeiro no ano de 1994, o segundo no ano de 1995, o terceiro e último no ano de 1996. Ou melhor, agora confesso que fico na dúvida se foi em 94, 95 ou 96, ou se foi em 95, 96 e 97. De todas formas, foram três festivais seguidos, e este foi um desses festivais. O tema The Voice, de M.R. Keane, que ouvimos então a partir de agora. Depois, então, Lúcia Muniz com O Meu Coração Não Tem Cores. Portugal, desta vez, a ser o motivo das atenções do nosso Histórias da Eurovisão, que vai voltar para a semana. Desejo-lhe, entretanto, a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir chega mais um suplemento musical. Fique bem, boa tarde ou boa noite, como preferir, e até para a semana. Se está cansado, diz adeus à canseira.